Eu sou o Arthur e dois inspetores impediram de ser expulso da escola. Eu sou o Degas e tô jogando Diablo 3. Chupa! Eu sou o Dons e minha internet tá me deixando na mão e quase fui aprovado esse ano. Eu sou o Spunk e fiz o primeiro ano por 5 vezes. Nossa! Nossa. É reforço, né? Caralho. Eu sou o Amenkai, sou o mestre do Kung Fu da privada. Eita, pô. E lá, meu nome é Alexandre. Não! Aqui é Lucas, é fã do Heavycast. Põe pra caralho. Vai começar agora o nosso primeiro podcast piloto com o tema de escola, cara. E pra começar, porra, eu queria pedir pra vocês os tipos de aluno de vocês, começando com o Degas. Degas, que tipo de criança você era na escola? Cara, eu era o aluno estudioso. Eu estudava pra caralho e era o perfil Magricelo zoado, tá ligado? Eu tô bem ligado, porque eu me encaixava nisso aí, só que era burro pra cacete, né? Vivia me esquivando dos bullying da turma. Era nesse nível. Pelo menos no colégio, né? Depois virei monstro. Virei monstro. Ah, mas tem uma certa época que você, até Aconteceu certo uma ano da. mutação, né? É, daí eu comecei a entrar no armário das pessoas, assustar a galera. Não, não, não. O negócio de entrar no armário aí não rola, não. É, entrar é fácil, né? Sair que eu sair é o complicado. Tem um episódio do South Park. Eu não cheguei a assistir, eu quase não assisti South Park, não, mas eu já vi uma vez o pessoal Então, como comentando. que você sabe do episódio, mano? Cara, eu já ouvi em vários lugares Objection! o pessoal comentando que eles zoam o Sim, Tom Tom Cruise. Cruise, do Cruise, Tom Cruise. que aí eles, não sei se é o Kenny, não sei, algum dos personagens lá do South Park, eles abrem o um armário e tá o Cruise lá dentro do armário, entendeu? E não sai do E ele não sai. Não, o Tom armário. Cruise ele corre igual o T-1000 do Exterminador do Futuro, né, cara? É a Eu melhor não corrida vi. de Hollywood. Ele é fodido. Eu na escola, cara, comecei como um nerd clássico e terminei um nerd porradeiro. Nerd porradeiro, Defina nerd É porradeiro. É o nerd jiu-jiteiro. Pô, não, é porque, tipo assim, eu sempre fui muito nerd, né? Não era o tipo de nerd que, sei lá, se matava de estudar, sei que e tal. Eu sempre fui, tipo, nerd malandro. Eu gostava muito de. Ah, pegadinha do malandro. Só que, tipo, como todo nerd, eu sempre fui muito zoado quando moleque, né? Aí entrei na época porradeira, né? Porque comecei a fazer judô e não sei o que lá. Aí, pô, comecei a me impor dentro Da hora daquela essa arte aí, não prisão, sei o que lá. Mas e aí? Fazer judô te ajudou? Porra, Ajudou? meu irmão Ai, ajudou caralho. muito. Olha ele aí. Ai, Porra. Temos o nosso Eduardo Spor. Piada ruim. Piadas infames. É uma moedinha do Mario para cada piada infame contada, né? É. Oh, mas esse negócio aí de nerd porradeiro, cara, nerd jiu-jiteiro, os negócios. É uma coisa que eu acho que só acontece no colegial, né, cara? No colegial, sei lá, eu acho que todo nerd vira porra louca, né? Incorpora o Kyo, né? Quer porrar todo mundo, se fode. Kyo. Não, é 880, né, cara? Ou você vira isso e se impõe na turma, ou você vai ser zoado pro resto do. Não, eu me custando, É o que os cara, caras mas. contam o seguinte, ó. Se o cara for se for preso, for pra penitenciária, a primeira coisa que você tem que pensar é chegar e arrumar uma confusão pra causar medo, meu irmão. Senão você vai virar mocinha dos bandidos, entendeu? Eu Não, a sempre escola é pensei isso. dessa forma, ser Mas loiro eu não lembro me disso mesmo. ameaçado, cara. A escola é isso, cara. Primeiro eu comecei assim com as confusõezinhas, mais pra chamar a atenção das garotinhas, né? Não deu muito certo. É, que chegava lá, você é gorda! Depois foi mais exposição mesmo, cara. Não tem jeito. Ainda mais quando chega no ensino médio, cara, é terrível. Nossa, Dá no ensino médio ou você dorme ou você bate, né, cara? É um modo de adquirir respeito, né? E eu sempre fui sanfona, né? Eu era magrelaço, Aí engordei pra cacete e depois emagreci de novo. Ô, Lucas, conta aquela história daquela vez que a gente ligou o ventilador e você saiu voando pela sala. Sempre um bolso. Não, mas eu até me interessei em falar sobre esse assunto aí de porradeiro, porque eu já vou falar, eu era daquele tipo de aluno igual vocês, cabaço, né, cara? Cabaço. Não se dava bem com as mulheres, né? Dava uma zoadinha de leve, né? Ah, você já tá falando uma coisa que eu não fazia, eu me dava bem com as mulheres. Ah, então você me exclui dessa lista. É um garoto de sorte. É. Era o pegador. Temos 6 pessoas aqui e ele pegava as mulheres dos 6, né? É, pra quem? Ah, eu também não, né? É, eu acreditar, nunca cobisse a mulher do próximo. Não, digo, não ensino próximo, médio. Quando o próximo estiver próximo, né? Aí você se pergunta, quem será o próximo? Mas nessa parte de aluno aí, até a oitava série, eu era aquele aluno com problemas de visão, demorava pra enxergar, ficava lendo quadrinhos na sala. Então era aquele autêntico nerd. Aí chegou no primeiro ano, eu me tornei um aluno que dormia, cara. Simplesmente. Eu dormia da primeira aula até o intervalo, ia pro intervalo, voltava e dormia do intervalo até a última aula. Isso durante 3 anos, mais ou menos. Então, Exatamente. Foram proveitosos no meu ano colegial. Foi bem, bem alucinante. Cara, eu lembro que a primeira imposição que eu fiz como nerd porradeiro no ensino médio, tinha um moleque lá que, eu vou falar o nome dele, não o apelido dele, mas depois na edição eu corto, que era o Garfield. Eu imagino o porquê do apelido, né? Ele era gigantesco, de cara. O maluco tinha, sei lá, no primeiro ano 1,90m e 120 kg. Caralho. Saca? Caralho. E o moleque... Ele era o leão de chakra da turma. Não, e ele era metido porradeiro, né? Óbvio. Ele fazia... Eu lembro, o professor zoou ele muito, que ele fazia aerobox. Que isso? Aerobox? Ele faz aerobox. Ele se gabava pra todo mundo que fazia aerobox, cara, na academia. Era bizarro. A diversão dele no recreio era dar porradinha nos outros, sabe? Esse aqui é... Cara, sei que numa dessas que ele foi me dar, tipo, uma gravata, velho, eu dei um golpe nele. Que quem faz judô é intuitivo. O cara bota a mão no teu pescoço pra dar uma gravata, você vai jogar ele pra sua frente, sabe? Cara, ele caiu no meio das cadeiras, assim, na sala. E, nossa, porra, foi, tipo assim, a turma de 80 cabeças, todo mundo parar pra... O moleque metido a porradeira se estabacando no chão, sabe? Caraca, velho. Então o pessoal que faz judô não pode casar, né? Porque daí põe a gravata no cara e já dá um golpe, né? Nossa. Meu Deus. Meu Deus. Nossa, velho. Até desconectar essa piada foi tão ruim que nego que foi que saiu, né? Saiu que cara. Pô, falar, desisto da vida, cara. Desinstalou o TS e foi pra casa. O engraçado desse colégio é que, tipo, eu estudei em 6 colégios na minha vida acadêmica de até o ensino médio. Né? Caramba, mano, você foi expulso de algum? Não. Não, porque eu era nerd, cara. Eu arranjava briga, mas não era nada, tipo, minha fase mais revoltada foi na quinta série. Que eu jogava muito totó no recreio. E, porra, a gente na quinta série ganhava dos moleques da oitava, sabe? Eu, um parceiro meu, a gente jogava muito, Totó, era muito viciado. E aí, eu lembro que uma vez eu fui parar na direção, porque a gente tava jogando Totó, aí um moleque da oitava série pagou uma mulher da turma dele pra dar porrada na gente enquanto a gente jogava. Pra ver se vencia a gente, sabe? Era a situação, você segurando as manetes lá do Totó e tomando bica da mulher. Pô, exatamente, cara. E aí, pô, no meio da parada eu parei de jogar Totó, eu segurei, peguei a bolinha e taquei na mulher, sabe? Caralho, velho. É porque é o seguinte, só, enquanto você tava tomando hit, tava enchendo a barrinha de especial. Aí, juntou as 3 barrinhas, especial do Akuma da mulher. Levou ela pra salinha, deu tela branca. E Akuma o quê? O especial que ele soltava era aquele do Robert, do The King of Fighters lá, mano. Era um combo de quase 40 golpes. Ah, mas o do Akuma é melhor, porque você não vê o que acontece. Qualquer coisa pode acontecer no escurinho ali, meu irmão. É uma posca madejada. Cara, tipo de aluno, vamos ver, eu tava no... Sempre fui engraçaralho, né? Metido engraçaralho. Sempre, né? Das piadas. A maioria das piadas pra ser nossa. Até cortar, como eu e o André estudamos por muito tempo, pro ouvinte aí que tá ouvindo, claro, né? Não, mas o André, ele é o maior isqueirinho da face da Terra, cara. Essa forma engraçada. Ele era isqueirinho nato, cara. Tudo. Toda, qualquer briga que tinha, ele provocava, cara. E fazia os caras se porrar mais ainda. Era um filho da puta. Era o cara que botava a mão no meio dos caras e falava, quem cuspir primeiro é macho. É mais ou menos isso. Eu chamo a mãe, falo que a mãe tem buceta e o pai tem pau. Oi, meu deixado. Não, pô, os caras que queriam brigar, não fazia nada, só falava, Nossa, o simples o dele causou uma confusão generalizada. Mas era mais de piadinha, nerd de piadinha. E depois de uma época aí eu comecei a dormir junto com o Lucas. Nossa. Vai, Luquinha. Ai, nossa, gostoso, dormia junto, cara, com ele. Dormia. Sim. Ele na cadeira atrás, frente, e eu na frente. Atrás. Ah, eu tive... todo babado. Uma fase, nessa mesma época de revoltado, na quinta série, eu dormia toda a aula de história, cara. E aí, pô, veio a aula de revisão de história, semana seguinte era a prova, dormi. Óbvio, dormi. Aí na semana seguinte, prova, depois na terceira semana veio o resultado, né? Velho, eu tirei 9,5, a mulher que tava do meu lado quase me bateu, porque ela tirou 6, e eu dormi a aula inteira de revisão. Falando em aula de história, mano, eu tinha um professor de história, mano, que ele parecia o Piu-Piu. Como assim? Ele era amarelo, baixinho e cabeçudo. Amarelo ele não era, mas ele era baixinho, magrelo e cabeçudo, mano. Amarelo era o mais difícil, né? Caralho, se ele fosse amarelo. Não, ou tinha anemia, hepatite, quer dizer. É hepatite, é. Professor hepatético, velho. Tipo de aluno que eu era. Eu era mais tipo que nem o Degas e o Arthur mesmo, era aquele CDF nato, mas no finalzinho. Era aquele meio que, aquele, em vez de ser magrinho, era mais gordinho, era zoado por isso, mas nada muito grave. Se quando dava alguma confusão, era eu que tinha que resolver. Era uma coisa assim que eu era. Aquele gordinho que, deu qualquer tipo de problema, era eu que tinha que ir lá resolver, alguma coisa assim. E eu era muito chegado, assim, direção, assim, até diretor, assim, da escola, assim. Eu nunca fazia nada de errado. Eu era aquele santo. Aí quando dava algum problema, eu tava perto, eu já tava protegido, que ninguém me acusava de nada. Mesmo o cara podia explodir uma lâmpada do meu lado, eu nem me acusava, deve ter sido a luz, né? Assim. Cara, uma vantagem, hein? Caraca. É. Você comentou isso, eu tenho um amigo que ele fazia tanta merda no colégio, cara, que uma vez tinha um aquário assim bem na entrada, na recepção, um aquário gigante. E aí alguém passou ali e a tia da limpeza deixou os negócios dela ali. Já dá pra ver que esse aí não estudava em escola do governo, hein? Não, não. Um aquário. Aí, o que que aconteceu? A tia da limpeza deixou as paradas dela ali e foi resolver alguma coisa. Aí o moleque aleatório passou, olhou, viu aquela água sanitária e teve a brilhante ideia. Se eu jogar água sanitária dentro do aquário, o que que acontece com os peixes? Sai limpinho. Adivinha quem levou a culpa? Mataram os peixes com água sanitária e o meu amigo, pô, tava muito longe do negócio, levou a culpa. Porque era ele que fazia 90% das merdas de todo o colégio. Então foi uma porcentagem. Não, cara, ele foi suspenso. Eles calculam, eles fazem uma probabilidade no Excel lá. A probabilidade dele fazer merda é de 90%, então foi ele. Dane-se com o outro país também. É porque é o negócio. Então é mais fácil acusar ele. É, levou 3 dias de suspensão, velho. Que merda. Caralho. O cara, ele tava com debuff de merdeiro, entendeu? Então qualquer merda que puder, é culpa dele. Olhava o raio de ação. Qual mais próximo com debuff de merdeiro aqui? Era seu colega, então ele leva a culpa. Debuff de merdeiro, cara. Adianta, cara. Quando o cara ganha ganha esse tipo de denominação do colégio, acabou pra ele. Já era. O cara, pra ele poder se redimir, ele vai ter que mudar de colégio. Então, meu tipo de aluno, mano, eu fui aquele cara bagunceiro. Tava sempre no meio das menininhas ali, pá. Fazia porra nenhuma, tinha prova pra fazer, que pedia pras meninas fazer. Tabulava aula pra caralho. É transão. Pulava muro pra caralho. Era o famoso moleque transante. Praga. Metia até o tal. Chupa o cu e pá. Só eu sei o que eu passei, viu? No lugar que eu estudei meu ensino médio, era um colégio de pessoas ricas, né? Eu dei sorte, eu estudei em vários colégios, mas sempre como bolsista, ainda bem. E fui sempre subindo, né? Degraus, mais ou menos. Mas no final eu terminei num colégio maneiro. O que que acontecia? Lá, a regra era o seguinte: se você fosse expulso de sala, você fazia uma prova dessa matéria, que somaria com a sua média final do bimestre e dividiria por 2. Sendo que essa prova, se você gabaritasse, você ficava com nota 5. Oxi! Caramba, como? Cara, eu não sei o que. Peraí, eu não entendi a linha de raciocínio. Peraí, deixa eu abrir o Excel aqui. A prova valia 10. Ah, não. Se você gabaritasse, você ficava com 5. Exato. Nossa, tá parecendo, é mais complexo você calcular a nota da prova do que fazer não, a prova. A nota da prova máxima era 5. Você tirasse, mas era só coisa absurda. Era, se você fosse expulso de sala, você ia zerar a prova e ia ficar com a média final metade do que seria no caso. Você tirasse 7, você ia ficar com a média final 3,5. Nossa, a prova do Naruto. Não, era hardcore o negócio. É, devia ser uma foto de se fode aí, nerdão. Não, e aí o que aconteceu? Aquele meu parceiro Garfield, ele resolveu faltar uma prova de matemática. Ele mais umas 10 cabeças. E aí. Então o corpo foi, né? Aí o que aconteceu? A prova era feita num prédio meio que separado. Dava pra ir andar assim da minha sala até o prédio, mas era separado. E era no horário de aula, não era tipo, ah, você tem aula de manhã, faz a prova para substituir de tarde. O que que aconteceu? Eu fiz um esquema de conseguir tirar um inspetor do meu andar para poder ir dar uma ajuda para eles durante a prova, sabe? Porque eu sabia que durante essas provas não ficava ninguém olhando enquanto eles faziam a prova. Porque geralmente era prova impossível, né? Eles faziam mesmo provas de substituição pro cara se fuder, literalmente. Pagar mais. Pega a questão do Ita aí, deixa na mão desse cara. Não, era naquela época assim, não tinha o Google no celular, né? Pois é. Harvard, pode pegar. Inglês mesmo. Aí, o que que aconteceu? Eu fui e entrei na sala, dei aquela ajuda pra eles e saí. Isso em, sei lá, 15 minutos, no máximo. Não durou mais do que isso. E saí correndo antes que o inspetor voltasse pro andar e visse eu saindo da sala deles. Só que o que eu não me liguei foi o seguinte: do outro lado tinha um prédio de frente para esse prédio que eles estavam fazendo a prova, com as janelas espelhadas. E lá dentro ela era a sala dos funcionários, dos inspetores. Pro meu azar, tinha uma inspetora lá dentro na hora que eu passei no corredor. E aí ela me viu, cara, e, pô, sei lá, eu entrei na sala, não deu meia hora, tinham dois inspetores que eram muito parceiros meus me chamando, tipo, pô, tu chega aí que quero falar contigo, não sei o quê. Então, como eu era um colégio de gente rica, eu era o único cara moreno numa turma de 300 pessoas, sabe? Nossa. Era fácil de me identificar. Caralho. Caceta. É tipo o Lucas, né? Nossa. O Lucas era o único cara branco da sala. Era o contrário, era porque era a escola pública. Aí, cara, porra, aí me fudi, né, cara? Os caras viraram pra mim e falaram assim, ó, é o seguinte, a gente pode tentar conversar lá com a mulher, mas isso aí que você fez lá da cola pros caras é, se cair na direção, é expulsão, sabe? Nem pensa duas vezes. Cara, sei que, porra, bati muito papo com os caras e consegui abafar essa parada. E me safei. Foi abafo, caso. Cara, foi amigo. Meu achievement, sabe? Caralho, velho. Abafador. E pior que a mulher era muito escrota. A mulher levava, tipo, uns dois, três, todo o recreio pra coordenação. Porque qualquer besteirinha ela tava levando os caras pra coordenação. Eu consegui fazer os caras convencerem de ficar elas por elas, sabe? Esse é um carro agora, bem grande, hein? Foi um papo bem, bem reto. Não, eu não cheguei nem a falar com a mulher, cara. Quem desenrolou a parada toda foram os dois inspetores. As costas quentes, velho. Ó, cara. É um mafioso, né, velho? Caralho, velho. Agora ferrou, porque minha confusão aqui que eu falei do Kung Fu, do vaso sanitário, foi uma briga lá da quarta série, cara. Nossa, aí, eu estudava, na escola que eu estudava, tipo, tinha da primeira à quarta série na época, né? Então a gente era os mais velhos e tal. E deu uma vontade, assim, no meio da aula, assim, de escorregar aquele moreno, né? De botar o Pelé pra nadar. Começar a cantar o Ari Barroso. Daquela, professora, vou no banheiro, beber água, vovó, pode ir, vai lá, né? Aquela água de 10 minutos, né? Aquela água. Aquela água demorada. Aí chegando lá, porra, dá uma olhada pra ver se aquele banheiro que tiver menos estragado, né? Velho, banheiro de escola é ridículo. Nossa. Né? Ah, caguei muito banheiro de escola, é foda. É. Mano, foda, é terrível, né? Daí chegando lá, entrei num lá que tava numa situação melhor lá, né? E comecei a trabalhar fortemente, né? De repente, assim, entrou um cara lá, entrou uma criancinha lá, começou. Quem tá aí? Pode sair! Blá, blá, blá. Não sei porquê, demente, né? Idiota. Começou a cantar no meio do banheiro. Tava embalando seu cocô. É, tava... Tava fazendo cantiga de menina, né? Cague cantando que a merda sai dançando, né? Só isso. Aí o... o cara começou a fazer isso aí e tal. Começou a ver se tinha alguém no banheiro. Não sei, acho que era uma criança traumatizada que tinha medo de monstros no banheiro, né? Monstro de merda, sei lá. Você começou a revistar ali e chegou no banheiro que eu tava, né? Aí começou, o que você tá fazendo aí? Eu fiquei quieto, o que você tá fazendo aí? Tá cagando, moleque. Daí eu abri um pouco a porta. O que o demente fez? Foi pôr a cabeça lá, fechei a porta. Nossa. Cabeça do moleque. Daí ele tentou ainda querer me bater, colocava os braços, fechava a porta. Dei chute, dei soco, tudo. Velho, saí com a mão com marquinha de sangue. Eu consegui cacetar o moleque. Isso tudo melado de bosta. Isso mesmo. Foi a luta mais cagada da minha vida. Puta que tá todo cagado. Briga de merda. Mas esse negócio aí que o André falou de eu ser o único aluno branco na sala é a mais pura realidade. Cara, eu apanhei tanto por ser branco. Mas tanto. Né? Era assim, era um branco. Eu, no futebol, eu jogava uma partida mais ou menos, né, cara? Eu ia um pouquinho melhor, já era motivo pra apanhar. Aí eu usava óculos, eu apanhava. Aí eu falava a apanhar. Então a última luta, assim, né? A última surra que eu tomei, né? Eu estava jogando futebol, acho que eu dei um rolinho no cara. Eu falei, se fudeu, filha da puta. Só que a mãe do cara tinha morrido. Nossa! Cara, mas só foi um socaço no meio da fuça. O menino era conhecido como doença, cara. Que ele era meio retarda também. Ele era meio retarda. Ele falou, meu Deus. É, cara, mas você mereceu, viu? Mas eu não sabia que a mãe do cara tinha morrido. Mereceu por ser otário. É, eu fui otário, né, cara? Quis pagar de fodão, nunca meti um rolinho, sempre apanhava nos rolinhos porrada, né, cara? E aí eu fiz isso aí, eu tô na mamuqueta do lado direito da face, ele quebrou meu óculos, né? Nossa. Fiquei com a face roxa, amarela, azul. Entre outras coisas, cara. Isso daí foi uma das surras que eu tomei, né, cara? Teve várias. Essa merece um complemento. O Lucas ficou olhando pro cara, concentrando. Essa é a melhor cena. Eu achei que o Lucas ia virar Super Saiyajin. Puta que pariu, o Lucas vai dar um shuriken no cara. O Lucas vai bater no cara, tremendo a mão assim, dele levanta o dedo do meio pro cara. Aí sabe aquela decepção? O André olhou pro lado e ele, puta que pariu, mano. Eu falei, tipo, eu sei, brincadeira, naquela hora eu devia ter apanhado mais, cara. Era obrigação do cara me bater. Eu vou ter que separar, puta que pariu. Daí o Lucas levanta o dedo e deu uma risadinha. Vamos pra lá. É, cara, foi agressivo, né? Isso daí só foi uma das surras, né, cara? Teve outras, mas a maioria por causa da minha branquelice, né, cara? Eu já fui uma loira do Tchan, se vocês não sabem. Antes mesmo da Carla Pérez, eu já era uma loira do Tchan. É, por ser loiro do olho azul, o apelido mais comum na escola era loira do Tchan, né, cara? Nossa, que escola é essa, cara? Ah, era foda, cara. Eu entrava na sala de aula e já começava, toma, loira do Tchan. Aí, cara, eu sofri, cara. Só não comeram meu cu, ainda bem, né? Não, peraí, teve aquele dia... Não. Epa! De confusão, ainda tem mais uma aí, essa aí o Lucas tava junto, essa foi uma merda. Lembra, Lucas? Tinha acabado de subir do intervalo, aí o Lucas, super esperto, fala assim, não, isso aqui é vidro temperado. Dá um bate. Bate, é, Lucas, fechado assim no vidro. É, o vidro temperado, sazão e tempero baiano. É, o vidro racha no meio. É, eu com um soquinho. Nossa. Cara, eu comecei a rir desesperadamente. Nossa, que idiota, ele fez assim. Pá, eu dei um soco, quebra todo o vidro. O André, ele arregaçou toda a mão. Aí o filho da puta, me vê sua blusa aí. Eu falei, porra, o menino tá com... Quando eu vejo, tem ele com a mão ensanguentada enrolada na minha blusa nova, cara. Cara. Não, até lembrando dessas coisas assim, no terceiro ano, que foi meu ano mais porra louca, o ano que eu mais dormi, o que eu mais zoei, teve uma aula de português normal, a gente trocando ideia, eu tretando com a minha ex-namorada, né, cara, que ela era da mesma sala, aí chegou os moleques da sala e virou uma lata de lixo na minha cabeça. Eu fiquei putaço. Eu falei, não, eu vou devolver isso aqui. Só que eu sou meio mirf, né, cara, eu não enxergo direito. Mano, eu peguei toda a raiva do mundo, esse cesto de lixo da minha cabeça, e joguei no filho da puta. Pena que pegou na professora. O cara tava na direita dele. Ele jogou pra extrema esquerda. E foi nela assim, pegou em cheio, cara. E tanto que depois que a gente foi colocado pra fora da sala, tava eu e o agressor, né, lado a lado, ele me cumprimentou, ele, você é foda, cara, você conseguiu fazer um bagulho que ninguém tinha coragem, cara. Foi ali que eu adquiri meu respeito, cara, após agredir o professor. Hoje eu tô fazendo o quê? Curso de história pra ser professor, eu vou me fuder demais. Você adquiriu karma points. Agora. Karma points. Ele se multiplica por 1 bilhão a cada ano que se passa. Se eu comentar que minha escola era... Sempre estudei na mesma escola, graças a Deus. E era uma escola religiosa. Não era a mesma religião, mas enfim. Aí tinha as irmãzinhas que era parte da administração e parte também da secretaria. Na época que era primeiro ano do ensino médio, mais ou menos, entrou umas porra louca na escola. Já tinha uma porra louca e veio um amigo da porra louca. Aí fudeu, aí eram os dois bandidos da escola. Eram os dois conhecidos. E um belo dia decidiram, tinha um banheirinho no pátio, resolveram ir lá e pichar tudo. Só que os inteligentes, em vez de deixar na encolha, tipo assim, deixar pra zoar, o nego tira foto e bota na internet. Aí tá lá, já tinha internet já? Já. Não, olha só. Aí os caras tiram pichando, os caras pichando lá, subindo em cima da privada pra pichar, jogando papel molhado no teto, e assim vai. Só que aí o nego descobre. Só que a pessoa mais inusitada lá, a gente tinha uma das freiras lá que ficava na administração, tinha Orkut. E por sinal, tava lá vasculhando e achou lá as fotos do moleque pichando a porra da escola. Aí os moleques foram expulsos uma semana depois dessa merda aí, os bandidos. Uma semana de paz lá que também. Oitava série. Aí tinha aquela moda daquele bagulho que passava no Pânico na TV, aquele quadro da Amy Winehouse. Ah, aí, nossa. Aí vai. Muito educativo. Eu, mais uns filha da puta, né? E decide fazer o quê? Fazer uma pilha de cadeira, mesa, esses negócios na beira da escada. Um arrombado descer e dar uma voadora, né? Beleza. Fizeram isso, filmaram. Aí o que aconteceu? Caiu na boca da diretora. A diretora veio bufando atrás da gente lá em cima, porque alguém abriu o bico. Então, beleza, eu com meu celular quietinho, de canto, de boa. Aí deu 5 minutos e subiu um dos moleques. A diretora tá te chamando e precisa levar teu celular, mano. Que puta, fudeu, mano. Marquei o cartão de memória na hora, desci. Mas cadê teu telefone? Você tá aqui. Pegou, olhou e tal. É, apagou o vídeo, né? Que não sei o que foi. Eu não sei de nada. Uma outra situação também foi o seguinte. Jogando bola, educação física. Aí sempre tinha aquele problema, né? Duas salas, mesmo horário, pra usar a quadra. Aí os caras pegavam e decidiam fazer rachão, né? Pegavam, juntavam os melhorzinhos de um lado, os melhorzinhos da outra sala. E bora quebrar o pau jogando bola. Com uma certa mão, um amigo meu pegou. Não sei o que ele fez com o menino lá, mano. O menino ficou bravo e falou que ia pegar ele na hora da saída. Meu amigo, na hora bateu o sinal, todo mundo foi lá pra cima. Mas foi um quebra-pau. O pior é que eu tava tentando separar, tava tomando murro, chute, não tava vendo nem de onde tava vindo. Só uma adenda aí, bom que você citou futebol e confusão, não sei o quê. Eu lembro assim que, sei lá, no ensino fundamental lá, entre a quinta e oitava série e tal, eu lembro que a galera, tipo, dava a hora do recreio, né, aquele horário da paralisação assim, e aí juntava, tipo, galera de tudo até tipo de série lá na quadra, né? Uma quadra de... Era um cimento liso lá que a galera jogava futsal. E tinha negócio pra botar negócio de vôlei. Aí o que acontecia, né? O esporte da galera, o quê? Alguém arrumava uma bola, sabe Deus da onde. De repente, às vezes, nem precisava ser uma bola de verdade. E aí ficava aquela galera, filho, de tudo até tipo de séries. E eles ficavam jogando a bola, cara. E aí a parada era o seguinte, se você encostasse na bola, você ia tomar bicuda, filho. Então essa era a diversão da galera. Aí chegava a galera e jogava a bola nos outros pra galera bater nos outros, entendeu? Os que estavam com a bola. Não. A galera na minha era diferente. Na minha época era diferente também. Caralho, futebol é sinônimo de porrada, né, cara? Era quase Kung Fu. Vocês já assistiram aquele filme com o Kung Fu de futebol lá? Como é que é fusão? Kung Fu Futebol Clube. É isso mesmo. É, era aquele nível, meu irmão. Encostou na bola, era o pau quebrava. Na minha era diferente, mano. Na minha os caras faziam a rodinha e era tipo 21. Você tocava, tipo, ia tocando. Quem fosse o 21, o cara tinha que dar um chutão pra acertar alguém, mano. Essas aí acabando acertando gente de fora, né? Uhum. Você já deve imaginar. Nossa. Como que era a maravilha que acontecia. Na minha época era um pouquinho igual do Dennis. Era mais ou menos assim, a gente chamava disso. Só aconteceu isso pouco tempo, deu muita merda já na escola nessa época. A gente já apelidou de ouvir um porrada. O que era isso? Eram uns 50 malucos correndo em volta da quadra, mas quadra assim que tinha dois gols, como o Nego Futsal. Aí só porrada pra acertar mesmo, pra machucar mesmo. E se alguém teve o azar e a bola passar por das pernas, todo mundo se dá porrada, muita porrada no cara. Aí o cara, pra poder parar de tomar porrada, tinha que encostar em um dos gols. Aqui em São Paulo é rolinho e porrada, né, cara? Que é a nossa variação. Porrada, mas era a mesma desgraça, cara. Porque tu metia você tomava o rolinho, cara. Mano. Rolinho, chapéu. Você não sabia o que era pior. Se você ficava parado, você apanhava pra cara. Se você corria, cara, te derrubavam enquanto você corria e te batiam no chão. Futebol sempre. Tomava uma bicuda e caía de lado. É, você caía assim de lado, batia a bacia já, né, cara? Já ficava ali estatelado enquanto os caras te porravam. Velho, teve duas vezes que deu encrenca nesse rolo empurrado aí, que tipo, o pessoal ficava muito perto das traves do gol, né? Então, começou uma regra lá de encostar na trave do gol e não tiver valendo, não tiver tomando porrada, vai ter que correr até o outro gol tomando porrada, né? Nossa. Nossa, quem que vai ser o idiota que vai fazer isso? Ah, olha, meu tênis tá desamarrado. Deixa eu apoiar aqui na trave do gol. E amarrar meu tênis. Daí olharam lá. Oh, que filho da puta, tá lá apoiado na trave do gol. Velho. Cara, eu sinto minhas costelas doendo até hoje, de tanto que eu apanhei. E não era, tipo, essas brincadeiras nunca eram 5 negros, 10 negros. Cara, era, de repente, você vinha outras salas. Tinha mulher no meio. Zelador. Cara, zelador. A própria diretora da escola que a gente porrar também. Era foda, cara. Nada inteligente. Brasil, país da Copa, aí, né, mostrando, né, a tradição do rolinho e porrada, né? Isso aí não é nada. Na minha escola, a quadra era de, tipo, um dos lados, um dos gols, era de frente para a parede da cozinha, ou seja, tinha umas grades na janela. Aí você subia em cima da muretinha, você se apoiava nessas grades, você conseguia subir em cima do telhado, do pátio. Ó, oh, merda. Imagina. Prevejo bosta. Não, agora imagina. Os caras estão jogando bola, pá, chuta daqui, chuta dali, um dá uma bicuda mais forte, a bola vai cair em cima do telhado. Aí você tem que subir. Meu, ai, que beleza. Já começava por aí. Quem subia no telhado da escola era rei. Que era o centro das atenções, mano. Até um certo dia que um bando de cabaço foi querer subir a porra na porra do telhado pra cabular a aula. Aí tá andando eu e mais umas quatro pessoas. E um dos jumentos, em vez de andar que nem a gente tava falando, pisando em cima dos parafusos das telhas, o filho da puta vai e me pisa fora do parafuso. Adivinha o que aconteceu? Cabaço! Porra toda se viu. Simplesmente o rapaz foi parar dentro da cantina. Ele entrou de cabeça. Ele pisou, ele foi. Não, mas, meu, foi muito engraçado. Do jeito que ele pisou, ele foi, mano. Ele não quebrou aí você nada. Você olhava, né, lá de cima. Não, não quebrou nada. Quebrou não, cara. Por incrível que pareça, ele caiu em cima dos fofura. Primeira vez que eu vi essa merda foi alguma. Cara, isopor amortece, né? Cara? É, agora eu sei pra que serve o nome. Por incrível que pareça, você olhava o filho da puta lá de cima, lá, mano. Você não sabia se você descia pra ajudar, se você ficava rindo, se você chamava alguém. E o rapaz todo estapelado lá no chão, lá. Aproveita que você tá aí e joga um sofura pra cá, né? Pô, eu tive um amigo que jogando bola, ele foi bater o lateral e fraturou a perna dele em 3 pontos. Caralho, como? Porra. Ele bateu no lateral, né? O cara era... Esse aí tirou 1 do D20. Ele bateu o lateral com a mão e a perna dele se espatifou, né, cara? Não, foi bizarro, porque, tipo, deu lateral, gente jogando bola, lateral, aí ele, vou bater esse aqui, aí botou a bola no chão, tipo, futsal, né? Esse aqui chutou, assim, a bola, caiu no chão, aí, porra, não conseguia levantar, cara. Aí saiu dali, dia seguinte, tava ele de muleta e com a perna engessada. Caralho, mano. Não, isso até me lembra um certo alguém que eu, né, que eu sou muito inteligente, fui goleiro minha vida inteira. Mas eu era, acho que eu era, não, acho não, eu era um dos melhores goleiros da escola, porque eu, tipo, se faz jogar, vamos jogar sério, vamos jogar pra ganhar. Isso até pra batida, assim, de recreio, eu jogava pra valer, tá? Dando porrada, essas porra todas. Aí chegava num belo dia, tipo assim, depois da aula, vou pegar uma bola e jogar um pouquinho. Aí o inteligente aqui foi agarrar um chute baixo com a mão. Aí eu dou uma porrada cravada no chão, com o dedo no chão, tenho o dedo torto até hoje por causa dessa merda. Caralho! Você já bateu a orelha na trave? Não. Porque, tipo assim, eu sempre pratiquei esporte também, né? Eu sempre joguei futebol, já joguei na Granja Comaria, já era goleiro também. Falou o menino da seleção, ó. Eu perdi a conta do número de vezes que eu luxei dedo na mão e que dei porrada com cabeça na trave, cara. É fazer igual o Rogério Ceni, pô. Se adianta pra caralho. Pô, você nem me lembra, uma vez eu desloquei a mandíbula com um chute, velho. Nem me lembro disso, assim, porra. Caralho, como? O cara foi tipo, sabe aquele chute queima-roupa e você quase com a cara na bola quando você bagaça, você joga? Nossa. O cara Nossa, deu um chute, velho. Cara, minha mandíbula foi tudo pra esquerda. Caralho, sabe? Ela não fechava. Tipo, foi por um milagre. Eu botei a mão na mandíbula, voltou pro lugar assim, pronto. Caralho, muito sangue frio, velho. Foi muito pronto, sangue frio. Você não fala. Foi você falta, falou viu? Pronto, você falou pronto. Pronto. Vocês já tiveram algum professor bizarro? Ah, André, temos que falar do nosso professor. Não tem professor de barro. Ele tinha, esse professor, ele tinha o lábio superior que começava na narina dele, né? E ele falava, tipo, com aquela boca meio aberta, sabe? Bem de boiola, sabe? Ah, mostrando gente, os dentes, assim, ai, falando assim, assim, cara, ele conversava com seus alunos. E ele soltava pérola atrás de pérola, cara. E ele sempre, cara, sempre muito gay, muito florido, nada contra os gays, né? Mas contra ele sim. Mas, cara, aí ele, eu e o André dormia, ele era o professor de geografia, a gente dormia na aula dele pra caralho. E, porra, do nada, aí a gente, ele solta a frase. O problema frase. É os caras dormir e de repente acordar com o professor gritando perto dele assim, ó. Ai, que delícia, cara! É, não duvido, cara. Não duvido que esse amigo ali do Jailson, cara. É, do Paulozina. Com certeza. Aí, beleza, cara. E eu e o André lá, de boa, tirando nosso ronco. E do nada o professor falando sobre populações nas cidades, né? Ele, e populações ribeirinhas que vivem debaixo d'água. E a gente, professor, a gente acordou do nada, olhou pra ele e começou a rir e zoar ele, né? E tipo, aí a gente levantando a mão pra perguntar, ô, professor, que população é essa que vive debaixo d'água? Explica pra ele. Cara, ele ficou puto. Mas ele ficou puto, a bicha ficou puta. Ai, gente, eu mais assim. Ficou, cara. E era eu e o André rindo igual dois idiotas, cara. E também teve um professor, isso foi no ano que eu fiquei sem o André, né? Não é nenhum caso de professor, cara. Mas o professor, ele. foi. Tinha, era aula dupla dele, era um professor de ciências, e ele pediu pra um aluno, o filho da puta era folgado ali. Ele pediu pra um aluno escrever a lição na lousa. E a menina que foi escrever a lição na lousa era uma das melhores da sala, assim, bem apresentável, né, cara? Só que ela tinha um tique, cara. Ela tinha um tique foda. Ela, enquanto escrevia... Ela... aí, cara, ela tinha um tique foda, cara, que enquanto ela escrevia, ela ficava movimentando a língua pra fora da boca, cara. Eu tava na sala. E ela escrevendo, e aquela língua movendo freneticamente do lado, cara. E eu, André, mais uns caras começou a rir, e o professor perguntando o que que é. E a menina escrevendo e a gente rindo, e rindo, cara. E o professor já louco, que vocês estão rindo, que vocês estão rindo. E a menina lá, com aquela língua de fora, lá passando de um lado pro outro da boca, cara. Ela tá apagando a luz. É, cara, puta, foi muito engraçado, assim. Esse professor também era bizarro, ele nunca passava lição na lousa. Ele sempre mandava um aluno ir na lousa passar lição pra ele. E essa foi, sem dúvidas, a aula mais divertida que esse filho da puta deu. Não, cara, eu lembro desse professor aí. Ele tossia, cara, ele tossia, mas ele tossia agressivamente. E uma vez ele tava lá falando com o Lucas, mas por que você tá rindo? Não sei o que lá, ele tossiu no Lucas. Os caras começaram a rir, Lucas, teu pulmão na tua cabeça. O cara, assim, tipo... Puta, velho. Nossa. Esse cara era uma figura, velho. Eu tinha um professor que a regra era aquele esquema, né? Se tocasse celular ou se fizesse alguma merda, ia expulso de sala e fazia provinha. Aí, só que o que ele combinou com a turma? Ele virou e falou assim, ó, se fizer merda, vai expulso, não tem jeito. Mas se o celular de qualquer pessoa tocar, na aula seguinte, essa pessoa tem que trazer um bombom pra cada pessoa da turma. Ai, que filha da puta. Sendo que a turma devia ter umas 70 pessoas. Olha, deve ser gordo pra caralho e ter diabetes hoje em dia. Não, isso é bom pra galera que queria que os outros se fudessem pra ganhar bombom, né, cara? Exato. É ligar pra gente, vai da cadeira, ligar pra amiguinho. E valia pra ele também. Yeah. Se o celular do professor tocasse, ele, na aula seguinte ele tinha que levar bombom pra todo mundo. Olha que beleza. Quem foi o premiado? Alguém descolou o celular dele? Porra, imagina, a gente ganhou umas três vezes bombom, cara. Até que esse. Pior que esse negócio do bombom teve um final fatídico, cara. Porque, tipo, teve um dia que tocou o celular dele na sala e todo mundo ficou, isso aqui é bombom, sei que lá. Aí ele virou assim, ué, eu não contei pra vocês. E ele tava numa outra filial dessa escola, e aí ele tava distribuindo bombom, né, e tinha uma garota lá no fundo, né. Aí ele foi jogar, aí ele não tava, porra, distribuindo bombom, passando na cadeirinha de cada um, ele tava na frente jogando bombom pra galera. Cara, ele jogou o bombom, bateu na boca da garota, e ela usava aparelho. aí inchou. O que aconteceu? A garota ia fazer, acho que 15 anos na semana seguinte, sabe? E ela tinha agendado pra aquela semana um book pra tirar foto. A mãe, a mãe da mulher ameaçou a processar o professor. Comeu café. Aí fudeu. Aí ele teve tomando redondo. Teve que parar com bombom, cara. Deles, o professor de matemática era um porra louca mesmo, um daqueles que tu vê que tem uns problemas mesmo. Ele vivia fazendo, postando com os alunos. Aí um belo dia, ele posta, mas não com o mentor, mas com outro, ele mostra vídeo, isso que ele é doido. Ele adora ficar postando coisas do time dele, que é o meu Vascão aí, que tipo, ah, se o Vasco vencer, vai pegar um balde d'água e jogar na cara de todo mundo. E assim acontecia. Aí tem vários vídeos, já vi os dois. Um deles é um vídeo dele. Quando o Vasco ganhou, ele apostou, ele pega um baldão de água e fica na frente da escola. Aí todo mundo que passa, que é da turma, ele fica, pega um copo d'água e joga na cara. Isso, tipo, no início das aulas mesmo. Filha da puta. Caralho. Né? Mas quando ele... Cara, não mesmo, cara. Não é muito tempo. Cara, faz 5 anos que eu vejo. Mas tem um vídeo também que demorou pra caralho. Mas aí quando o Vasco perdeu, aí ele, tipo, vários alunos, assim, pra se vingar, é claro, pega um balde maior ainda e fica seguindo ele, assim, até ele sair da escola. Quando finalmente ele sai, dando banho em cima do cara, velho. Mas muito engraçado, velho. De jogar o balde em cima dele e ficar debaixo do balde ali. Só que essa aí. Aí não é nada. Eu tinha aula com um professor substituto. Sempre que faltava um professor na minha sala, ele pegava e ia pra repor. Ele dava aula de física. Então, beleza, trocava uma ideia com ele e tal. Não fazia lição na aula dele, o cara me dava nota. Então, beleza. Passou um tempo, mano. Aniversário do meu primo, família toda reunida. E chega meu tio e minha prima mais velha. Com quem que ela namora? Professor. Professor. Um ex-engraçado que dava aula pra mim. Tá zoando. Eu não tô zoando, mano. O cara é meu primo hoje em dia, porque ele casou com minha prima. Nossa. Agora você já imagina quando junta a família, né? Mostra pra ele não, hein? Não compartilha, né? Não compartilha. Ah, o cara é super gente boa, mano. À toa que passava um pano da hora pra mim na escola. Ah, alguma vantagem tinha, né, cara? Vantagem tinha. Não, mas é que nem eu tô falando, mano. Eu não sabia. Eu tô sentado na mesa, mexendo no som na festa do meu primo. E chegou ele de mandaram com minha prima. Fiquei tipo, porra, o que tá acontecendo, velho? E foi, ela tá de recuperação, né? Tive dois professores de português que eram que nem o André e o Lucas aí, grudados, né? Aí. Não, aí o que acontecia? Eram várias filiais, né? Na minha filial, por exemplo, tinha, sei lá, no primeiro ano tinha 300 alunos. E aí, um desses professores, ele. Um amigo deles teve filho. E aí ele foi e tirou foto do outro professor na frente do berçário, assim. Ele com uma cara assim, de confuso, sei o quê, meio preocupado, na frente do berçário. Daí, olha o que ele armou, cara. Ele passou toda a turma que ele ia dar aula, ele mostrava a foto do outro professor no fraldário, falando, fulaninho de tal, vai ter filho, não sei o que, vamos preparar a surpresa pra ele, não sei o que. E combinou que cada aluno ia trazer duas fraldas na semana seguinte pro professor, pra ajudar no bebê que tava chegando, não sei o que. Cara, imagina, sei lá, o professor, toda filial que ele vai, ele tem que levar pra casa 500 fraldas. Oh. Ainda. Pelo menos foi uma economia, né, velho? Caralho! Não, e detalhe, o filho não era nem dele, cara. Só imaginando. Ah, parabéns. Ele pode guardar pros filhos dos colegas de trabalho dele, tiver aquele chá de fralda, né? É pro resto da vida e pro resto da vida das próximas gerações. Vai na casa desse cara, daí tá. Por que seu cachorro tá usando fralda? Ele, longa história. Deixa eu te contar, né? Cara, ainda lembrando desse professor aí, nosso professor Nosso professor aí que queimava, quer dizer, não, nosso professor aí de geografia, lembra, Lucas? O Lucas uma vez tava dormindo, cara, a gente tava nós dois dormindo e tal, e o professor começou a ficar irritado, né, principalmente depois do dente zoar, que ele tava falando de Atlântida lá, né, no, das populações ribeirinhas que moravam embaixo da água, né. Aí o professor bateu na nossa mesa assim, repete o que eu falei, Lucas, ixi. Para, olha pra ele, todo mundo assim, prestando atenção, deu Lucas. O que eu falei? E isso foi foda, cara. Não, meu terceiro ano, cara, foi on fire, cara. Eu zoava os professor hard, assim, cara. Foi o melhor ano que eu tive, né, cara? Foi foda, velho. No meu terceiro ano, um professor foi zoar esse meu amigo Garfield com um aerobox. Velho, o moleque ameaçou processar ele e tudo. Porra. Caralho. É absurdo o negócio. O moleque ficou putaço. Porra. Ele ficava se gabando que fazia aerobox, cara. Olha que coisa ridícula. Aerobox. Eu ainda vou descobrir o que é isso. Tipo, isso o Derek se explicou. Eu acho. Esse daí, aerobox, aquele, tem aquelas camas elásticas pequenininhas que o cara fica pulando e fica dando soquinho no ar. Eu imagino isso. Tá não, virando. Eu acho que era um negócio que tinha uns bonecos que ficava dando porrada nos bonecos de plástico. Esse boneco com cara de. Ai, que legal. Lutador de jiu-jitsu, tá ligado? Boneco eu tinha um professor. Legal, mas boneco não revida. Uma pergunta rápida aí, falando de professor zoado. Agora vou fazer uma pergunta até interessante. Alguém tem alguma professora gostosa? Cara, eu tive, velho. Eu tive. Ah, eu tive. Infelizmente foi quando eu era muito criança ainda. Não, pera, deixa eu contar a minha primeira. Eu tive uma professora muito gostosa. Ela dava aula de sociologia, mano. Por caralho. Incrível que pareça, um amigo meu pegou ela. Caralho! Eita, pariu! Aí dá um troféu, né, pra ele. Sem mentir, mano, é papo reto aqui, velho. O moleque conseguiu essa proeza, mano. Mas era nível o quê? Nível. Mano. Uma mulher boa aí, vai, compara aí. Na Paniquete, mano. Foi de Graciane hoje em dia, né, cara? Não. Para, aí você forçou um pouquinho também. Graciane tá parecendo um cavalo hoje em dia. Nível Graciane, parece um segurança, né? Mônica Matos fará o próximo filme com ela, né? Pelo método cavalo dela. Como era o nome daquela mina que ganhou o Big Brother, mano? Ah, teve uma Vanessa. Não vejo essa merda. A desse último é que teve, hein, mano. A mina é Vanessa? Era Vanessa? Eu acho que é isso, mano. É naipe é tudo ali, mano. Eita, então era da hora, hein? Dá pra perder da uns escola, 30 segundos. Ia pro banheiro, batia a poetinha. Cabeça. Homenageava o professor, homenagem ao docente. Mas voltando ao bagulho de professor estranho ali, mano. Eu tinha um, mano. Ele tinha, professor, ele usava aqueles óculos fundo de garrafa, tá ligado? Redondinho. Ele tinha um pequeno distúrbio nos olhos, tipo, era um olho no peixe e outro no gato. Nossa. E, tipo, pra ajudar mais ainda, mano, o cara tinha, tipo, umas entradas, assim, no cabelo, mano. E bem aqui na frente, assim, onde fazia, tipo, a ponta do V do cabelo, mano, o cara tinha uma mancha branca, mano. Só que como o professor era meio lesado, ele terminava de passar a lição na lousa, mano, os caras pegavam e chamavam ele, ei, professor, tá sujo de giz aí, ó. Mano, esse arrombado não metia a mão pra tentar limpar, mano, os caras começavam a zoar, não, o bagulho tá sujo ainda, mano. E ele ficava tentando limpar até que ele se tocava, que ele tinha uma mecha branca na cabeça, mano. Isso sempre foi uma coisa? Mano, era sempre a mesma coisa. Eu não sei se ele se fazia de besta ou se era isso mesmo. Professor Trapalhões, né, velho? Dentro daquele esquema de sendo expulso, fazia prova, né? Eu tinha um professor que não gostava que você dormisse em sala. Nem cochilasse. Cochilou, meu irmão. Era expulso de sala. E aí eu sempre tive essa parada de não ser expulso. Então eu nunca fui expulso de sala, dei essa sorte. Mas eu passei muito perto com esse professor. Porque ele, nessa paranoia dele de não gostar que ninguém durma, ele dava aula depois da educação física, né? E, pô, o pessoal chegava arrasado depois da educação física querendo dormir. Cheiroso. É, porra, era aquele cheiro de desodorante foda. E aí, o que aconteceu? Lá em dezembro, já no final do ano, pô, todo mundo chutando balde, isso aqui. Cara, eu passei o ano inteiro zerado na sala dele. Porrada de gente foi expulso, sei que eu me segurei e consegui não dormir o ano inteiro. Sei que em dezembro, sei lá, faltavam 3 aulas dele pra acabar o ano, né? Cara, eu dei uma cochilada, cara. Foi fatal. Foi eu começar a cochilar 10 segundos, ele me chamar. Arthur, levanta e sai da sala. Eu fiquei naquela, puta merda. Eu vou ser expulso agora no final do ano, sabe? Aí saí de sala, né? Aí ele veio atrás, fechou a porta, falou assim, ó. Você vai lá, joga água no rosto. Não, ele virou pra mim assim, ó. Joga água no rosto, volta aqui pra cá. Quando você entrar dentro da sala, você não quero que você fale nada e fique olhando pra baixo o resto da aula inteira, senão você vai fazer prova. Caralho, cagada dos infernos. Porra. Gente fina ainda, cara. Não me expulsou, minha média ficou intacta. Pegou seu galho. É importante, cara. Agora ninguém vai olhar pra baixo. Ele ainda falou assim, não, ó, só vou fazer isso porque eu sei que o ano inteiro tu prestou atenção aí e não fez bagunça nenhuma, sabe? Porque senão tu ia junto da galera que eu mando embora toda semana. Caraca. Pra cagar na massa. Aí, lembrando uma professora minha, velho. Vocês, talvez, nessa época de vocês, a gente tinha se não tocar, mas eu já tinha uma ideia, já prontou um pouquinho, já pro final. Aí você já percebe algumas coisas na boca de, não sei o que, o dente já tá meio sujinho. Aí tinha uma bela de uma professora, bela, eu digo, pelo sentido figurativo mesmo, que tinha, você não podia chegar perto sem ter que fechar a respiração. Acho que vocês já estão entendendo essa situação, né? Aquela boca, assim, muito limpinha, você não conseguia respirar perto dela, que tu quase morria ali. Ai, terrível. Entendeu? E era, tipo, tu vai pedir ajuda pra ela, segura a respiração bem forte, vai lá, vai ficar escutando 5 minutos, aquele bafo, sabe? A gente, depois não. Procura boca de trincheira, procura essa expressão no Google depois. É quase mesmo um tipo de cheiro. Eu tive um amigo que tomou suspensão porque ele falou algumas verdades pra professora. A professora pegou, tipo, ele zoando dentro da sala e pegou ele e falou pra ele, vai sentar de frente pra mim aqui. Aí, beleza. Ele sentou e tal. Aí ele tava fazendo a lição. Eu não sei o que a professora foi perguntar pra ele, mano. Ele olhou pra cara da professora. Nossa, hein, mano? Tá com bafo. Mano, a toda começou a rir, velho. Sabe quando a professora ficou sem reação, tipo, porra, que como fazer agora? Eu dou bronca nele, mando ele embora da sala, mando ele pra diretoria. O que eu faço, mano? Ele tava com assim, velho. Não, ele falou isso no fundo da sala. Ele cortou, falou assim, tipo, Street Fighter Alpha. E ia começar um fight entre a professora e o aluno. Apareceu. Here comes a new challenger. O cara pôs a ficha pro start. Ô Lucas, lembra da professora Camarão lá? Ela não sabia por que ela que era camarão? Professora de inglês, pô. Ah, é verdade. Teve uma professora de inglês loira. Que era sensacional. De rosto era péssima. Era uma desgraça só. Mas era boa, cara. Mas ela era meio bizarra também, cara. E a gente sempre falou que era camarão. A sala inteira chamava ela de estranho. Mas ela não entendia, cara. E ela ficava rindo assim, a gente lá falando aí. Puta merda. Era da hora. Ela, camarão deve ser porque eu sou vermelha, né? Porque eu fico vermelha, assim, que ela é branquinha e fica vermelha só. Sabe de nada, inocente. Vai, sabe de nada, inocente mesmo. Ei, fala, já que já estamos nesse assunto aí que comprometedor, né? Eu podia ir pra essa parte de derrotas, né, cara? E conquistas no âmbito escolar. Quem aí falou que foi o transante, né? Que meteu até o talo. Foi spam. Moleque transante. É, spam. Banco cabeçava as meninas por dentro. A gente fazia o possível, né? Palmitava direto. E lá atrás das bananeiras, no fundo da escola, dá saco de na marmela. Só recheando as meninas. Na escola não tinha bananeira, não, filho. Ou era atrás do muro ou era na escada mesmo. Eita, louco! Brasileirinhas High School, né, cara? É. High School Brasileirinhas. Isso quando não era da mesma sala, né, mano? Que aí juntava os dois lá no fundo, aí botava a blusa por cima, ficavam deitados com o nome. É, mano, é uma maravilha. Ah, aí a menina ia falar no microfone, alô, alô. Aí ela dava engasgo, cadê? Alô. Conquista, cara. Nossa, não. Pra mim só tem medo. O André era derrota em pessoa, cara. Derrota pura, cara. Derrota pura. Vou derrotar. Ele não, era, cara. Imagina que a maior conquista que eu tive na escola, agora lembrando, tá? Foi uma menina que eu fiquei no terceiro. Eu só fiquei com uma menina na escola. Foi no terceiro ano. Mas antes disso, cara, a maior conquista que eu tive foi meu primeiro contato com o corpo feminino. Foi na sétima série, Lucas. Você lembra da... Eu lembro da pessoa, assim, né? Lembro da história. Contato. Não, cara. Contatos imediatos com o corpo feminino em terceiro grau, né, cara? Exatamente. Terceiro grau, porque tinha a camada da calcinha e a camada do jeans, né? Menina, como assim? A menina ficou entre eu e o Lucas, né? E ela tava começando a olhar, tava olhando pra janela, né? E tipo, não sei o que tava acontecendo, se caiu o balão, morreu o boi, sei lá, o que aconteceu. A menina tava lá distraída, né? Daí tipo, e ficou atrás, entre eu e o Lucas, assim. E eu olhando pro Lucas, assim, e o Lucas olhando pra mim, deu, cara, olha só, é redondinha, né? E a menina na frente, entre vocês, fingindo que janela. Não tava escutando, né? Olhando pra janela. Daí tipo, a gente falando assim, baixo, né? Dá vontade de passar a mão, né? Aí. Cara, eu começando a pôr a mão, né? Ia pondo, encostei assim, velho. Encostei, daí eu vi que ela não se mexeu. Daí eu comecei a fazer carinho. Olhando pra ela aí, com choque, velho. Com medo dela descolar. Nada. Deu, fiquei mó tempão lá. Até que teve uma hora que tive que parar, né? E nessa aula, vamos dizer que o tempo foi a segunda coisa mais dura de passar naquela hora. Cara, eu fiquei sentado, acho que o resto, eu fui levantar quando a gente tinha que ir embora, porque vamos dizer que as coisas ficaram bem duras ali, viu? Foi complicado. Eu, assim, é meio comprometedor. Eu namorei no período de escola, né? Não vou entrar no assunto, né? Porque é uma bosta. É uma bosta, né, mano? Até pegar 380 na cara, assim, com a cabeça. Mas aí, cara, desses casos, assim, a gente era direto, né, cara? Derrotas, mil, cara. Quantas meninas? Só que eu e o André, a gente foi crescer depois dos 15 anos, a gente era os menores. Verdade. Na sala. Assim. A gente, na oitava série, desenhando as meninas eram uma cavalaça já, né? E a gente ainda tinha tamanho de quinta série, né, cara? Então, as derrotas eram mil, cara. Eram mil, assim. Então, teve uma que o André, mas uma amiga nossa, tentou arranjar a mina pra mim. E eu, no auge, que eu não lembro. O André vai lembrar o que eu perguntei pra ela. Eu não sei, só sei que eu falei algo muito tosco, cara. Algo muito nerd. Eu não lembro se eu perguntei se nossa, ela gostava. Nossa, velho. Você lembra? Que pariu. Ah, mas começa assim, né, cara? Era alguma coisa tipo, você joga Magic, era alguma coisa assim. Eu falei algo assim, cara, pra mim, aí eu, puta que pariu, cara, isso não foi o pior. O pior foi, tipo, depois que tava tudo perdido e tal, o Lucas tinha perdido a noção total. Se ele tivesse alguma, ele faz, sabe aquele clássico 2, sabe, 2, colocar os dois dedos perto da boca e fazer aquele lalalala com a língua quando a menina passa. Que isso? Tipo, como cara, assim? Tipo, ele falou, chupar o cu e pai pra mim. Cara, não, era foda, cara, que eu era mais ou menos assim. Se eu não conseguia o negócio, virava uma porra louca, né, cara? Eu ligava foda-se fodamente, assim, causava. Nossa. E esse daí foi o exemplo, né? Eu cheguei, ela deu risada, aí eu, puta, o que eu faço agora, né? Ah, vamos fuder mais, né? Eu fui pedir isso, cara. Ah, que engraçado, cara, que engraçado, né? Que engraçado hoje, né, velho? Hoje, né, cara, eu vejo, meu Deus, como era um bosta, né? Era uma merda mesmo. Cara, isso me lembra uma mina, velho, aqui, velho. Isso foi uma derrota. Mano, a primeira mina que eu, digamos assim, que eu namorei, mano, Eu corri atrás dessa filha da puta por ele durante 5 anos, mano. Caralho! Desprezou, seu arrombado. Você tá, achando ruim ainda aí que a mina não te dá atenção? Você sabe o que é ser enrolado durante 5 anos, meu bom? Caralho, velho. Ah, eu acho que eu sei. O André sabe mais ou menos assim. Eu fiquei uns bons anos, né? Gostando da mesma guria. Aí porque eu desisti, né, cara? Fui com o que tinha, me fudi, né, cara? Daí trocou de guria que queria, daí ficou mais uns anos, desenrolado, daí desistiu. Pô, Lucas. É foda, né, cara? É foda. Não, mas aí, eu vou falar pra vocês. Acho que a única conquista que eu tive, acho que na escola, mano, foi a, digamos assim, a friend zone que eu tenho até hoje, mano. Pô, louco, cara. Isso. Ah, eu não levei de nada. Não. As minhas friendzones mas... todas daquela época eu desfiz assim, quebrei elas com pacto não, de mano. Sangue. Minha amiga tá comigo há 13 anos. Caralho! Caralho! Putz, temos um vencedor. Nossa, você ganhou do Jorah Mormont lá do Game of Thrones de mano, Master of Friendzone, né, cara? Eu conheço ela desde a terceira série, mano. E falo com ela até hoje. Ela vem na minha casa, eu vou na casa dela e enfim. Ela já troca de roupa na sua frente, já. Ixi, já era. Já era. Já pega água na geladeira sem pedir licença. Usa na comida na sala e não passa ele mal. Aquele meu amigo que foi suspenso lá atrás, né? Ele era do mesmo prédio que eu, né? E aí tinha a galera do prédio, né? Tinha as garotas, os garotos. E conforme foi crescendo, né, obviamente o interesse surgiu entre as pessoas ali. E aí tinha uma garota que, por algum motivo, odiava ele. E ele, porra, ele adorava a garota, queria porque queria ficar com ela. E, porra, sei lá, foram 4, 5 anos assim, ele insistindo de ficar com ela e ela chutando a bunda dele, né. Aí, sei que no dia que ela resolveu que ia ficar com ele, ela não só ficou com ele, mas também... fez um a mais, né? E, cara, ele foi muito idiota, porque ele tava naquela parada há tanto tempo, o pessoal incentivando ele, ah, não, vai, não sei o quê. E, meu irmão, no dia que ele conseguiu ficar com a garota e fazer um a mais, ele simplesmente contou pra todo mundo no prédio, cara. E aí, se fudeu, cara, nunca mais pegou a garota. É pedra. Tem que saber, cara, merda, tem que saber, tem que se manter, ficar caladinho, isso é o truque. Isso é, mano, o foda dessa minha história de 5 anos aí correndo atrás da mesma filha da puta, mano, é que é o seguinte, mano, há 2 sábados atrás, meu carro quebrou. Eu tô na frente de casa, né, mano, conversando com um amigo meu, esperando o menino vir pra trocar a peça do carro. Quem que me passa de carro com outro mano? Eita! Ei, beleza! Eita, porra! Ei, que beleza. Aí já fudeu a porra toda. Mandando né? beijinho já, de homem. Já foi pro já bar, comecei. Né? Pediu aquela lá com mel. Nossa, não, aí também não, né, irmão? Mas essa história do nosso amigo que ficou, que contou pra pro prédio todo, né, cara? Garanto, ele falou que beijou, chegou na menina que rolou um anal com 2 negros, assim. Um giratório de minha mãe dela apareceu, a avó. É, do nada, né? Rolou um milf ali, mature, tits daughter, to suck a cock. Ah, o cabaçou muito, cara. Cabaçou muito. Esse aí ganhou. Esse manja do. Esse manja, né? Paranauê. Mano, é aquele velho ditado, né? Quem come quer, come sempre, né? Pois é. Ela tá espalhando faz todo mundo sentido. Aí, não dá muito certo. Vai emendar pras derrotas já, cara. Teve um. Velho, tipo, sempre teve interclasse, né? Que é aquele clássico campeonato de futebol entre classes. E não foi um ano de Copa. O ano de Copa, acho que foi 2002. Por aí, 2002, 2003. É, 2002, então foi a Copa. E então cada sala teve um. Adotou um time, né? Adotou uma seleção e a gente tinha que fazer um. Fazer o time como se fosse a seleção. Então, pra nós, caiu a Itália. Isso era quinta série eu nem conhecia o Lucas ainda. Aí eu, pô, é Itália, então acho que dá pra fazer alguma coisa legal, vamos fazer um uniforme e tal. Eu sugeri pro pessoal, né, Eu era zagueiro reserva, era muito ruim. Mas tava lá por causa das ideias também. É, você era o famoso bola murcha. Exatamente, eu era ponta de banco. Mas então, aí... aí falei, não, Tom, dá uma boa vocês comprar uma camisa branca, passa aí, minha tia faz, minha tia pinta, não sei o que lá. Daí os caras, e a parte de baixo, né, e o short? Eu falei, porra, mas a maioria aqui estudou ou no Otaviano, que era uma escola que tinha o short azul, ou no EMEI, que tinha short azul também. Então, cara, usa esse short, né? Aí eu pensei, ó, sou um gênio, né? Peguei a minha camisa branca já pintada e tal, coloquei o short, nem olhei no espelho, fui pra escola. Cara, eu não percebi que eu tinha crescido desde o EMEI, né? Tipo, desde... Você foi com o shortinho dos 82. Tipo, porém, né? Cara, eu fiquei com a bunda parecendo a Beyoncé. Velho. Velho. Veio gente. Cara, eu a Beyoncé, pus a calça... Não, a Beyoncé não tem a bunda muito grande. Vamos chutar a Nicki Minaj, né? Melhor. Boa, boa. Ah, velho. Eu pus um negócio, daí começou... Todo mundo a rir, eu não entendendo porquê, comecei a me esconder. Veio o cara chamando o outro cara pra rir. Velho, juntou de gente. Tudo na minha frente apontando. Ah! Velho, cara, eu fecho o olho e ainda lembro daquela cena. E por isso que, puta que pariu, eu não consigo nem ver clipe mais. Fizeram que nem o Nelson do Simpson, né? Todo mundo fazendo essa porra, velho. Nossa, cara. Acho que foi... O dia da minha maior vergonha, cara. Só, nossa, cara. Puta que pariu. E é cabaço, né? Cabaço. Acha que não cresceu desde os 8 anos aos 12 e não cresceu porra nenhuma. Era só um idiota mesmo. Cara, eu não lembro de muitas histórias assim de vergonhas homéricas. Puta, sei lá, mano. Eu acho que só... Ah, claro. Eu tinha um magnífico apelido na escola, depois de um certo tempo, de peido e sai correndo, cara. Ah! Achei que você ia falar, ia ficar quieto. Cara, eu sentava na frente, cara, e eu tinha uma incrível facilidade pra ter dor de barriga toda manhã, né, cara? Toda manhã. Tolerância ela que fazia. Caralho, mano. Eu tomava um leite e me fudia o estômago. E eu, cara, eu ficava tentando dormir, né, pra não ir no banheiro, passar aquela vergonha de cagar na escola, né, cara? E, pô, e peidava a aula toda. Toda. Era a aula toda, cara. Puta, foi foda, cara. E dali, eu tipo, quando eu tava nas raias, do inacreditável, né, o charuto no beiço, né, cara, já ali o rabinho saindo. Charuto no beiço. Eu soltava aquele lá, aquele já que tá meio molhado, e saía da Ai. Sala, né, cara? Nossa. Aí spray, chegava cara. Nas... É, já saía desprezando. Aquele que borrava a cueca, né? É, o elefantinho. Você já sentia aquele negócio, você cortava o peito na metade, né, cara? Porque se você continuasse, dava bosta, né? Daí um spray de merda. É, puta, era foda. Aí eu saía da sala, né, cara? Quando eu voltava, já tava toda a sala, assim, olhando de canto de olho, né? É, aí virou um magnífico apelido da oitava, da sétima ou da oitava série, de peido e sai correndo, cara. Foi no primeiro ano, pô. Foi no primeiro ano, né, cara? Nossa. É, foi foda, cara. Primeiro ano, nossa senhora, cara. Então, eu acho que foi a coisa que mais denegriu minha imagem na escola, cara. Mais do que era, né? Cu de 12, né? Chegava na vaso. Magreza, 9 quilos por mês. Ah, parte de derrota, velho. Acho que foi só o que eu falei no começo do podcast, só. Opa, pra fechar, hein? Fechar porra, com mano. Chave de bosta. O Dega tá quietinho, lá. É. Eu só tô só ouvindo a zoeira, só. Porra, ouvindo a zoeira. Eu era um cara comportado, cara. Ficava muito na minha. Fazer o primeiro ano por 5 vezes é meio embaçado, né, mano? Ah, tem que fazer reforço, né, cara? Tem que reforçar o primeiro ano. Reforço? Se fosse um reforço, tava bom, mano. É, acontece. Não acontece, sabe por quê, mano? Porque meu caso ainda, tipo, é tranquilo, mano. Teve um rapaz que estudava lá na escola lá, que o cara era a 11ª vez que ele tava fazendo o primeiro, porra. Nossa. Lá, tá doido. Contar um fato da época que eu tava na faculdade, né? teve um período, logo que eu tinha entrado na faculdade, tinha rolado uma greve de funcionários federais, professor, foi um inferno, né? Primeiro período, logo, entrada do segundo período já teve essa greve já. Aí eu entrei na parada de... entrei num comando de greve dos estudantes e tal. Nessa época, a gente até chegou em arrumar ônibus para ir em Brasília duas vezes lá, fazer protesto e aquelas coisas e tal. Aí eu ficava com a chave lá do diretório dos estudantes da faculdade, tava tomando conta lá com a galera. Aí eu costumava ficar lá até mais tarde, né? Minha casa, eu morava num bairro vizinho, colado mesmo à faculdade. E aí, tipo assim, saindo, sei lá, sexta-feira, não lembro exatamente o dia, não. Eu sei que era tarde, era mais final de semana, tarde pra caramba. Lá, 2, 3 horas da manhã, entendeu? Eu tava saindo desse local. Cara, aí eu tava descendo um local pra chegando em casa, que era tipo uma descida foda, assim, um morro, né? Quando eu tava quase chegando próximo da divisa da faculdade pro meu bairro lá, eu vi um rosto da pessoa, assim, eu percebi uma pessoa, cara, e de repente essa pessoa se abaixou, né? Aí eu fiquei cabulado, eu falei, puta que pariu, é agora que eu vou ser roubado, fudeu. Aí eu fiquei, não, será que é essa? Aí eu retornei, né, eu fui aquele negócio coração foi a mil, né, bicho? Aí eu retornei, aí eu fui, aí tinha um negócio de segurança da faculdade lá, aí eu acabei dando de conta com um carro de patrulha e chamei os caras pra ver, eu falei, ô, tava indo embora aqui e eu vi um negócio ali meio bizarro, cara. Eu fiquei com medo ali. Eu acho que eu não vou pra conferir o que que é, não. Me dá uma força aí. Aí a gente foi lá, né? O segurança, o carro e tal. Não era muito longe do local que a gente já tava lá. Cara, quando chega, velho, era um porra de um bêbado que tinha acabado de cair, mano. Eu fiquei com o cara do... cara de ser da segurança. Nossa, lá, cara, eu falei, puta que pariu, pra isso você me chamou, velho. Que bosta, né? Pô, imagina, 3 horas da manhã, de repente você topa com. Tá tudo escuro, um breu dos infernos. Você vai encarar pra ver se é bêbado ou o quê, velho? O que eu percebi foi que alguém se abaixou quando me viu. Pô, agora me lembrou uma história que eu de uma derrota fudida virou uma mini conquista, vamos dizer assim. Um achievement. Eu tive um problema quando fui nesse mesmo lugar, quando fui pra Minas Gerais. Teve um dia, assim, depois de um... que tinha todo mundo das salas, ficava um estado. Eu fiquei do Rio de Janeiro, do Cabo Frio, assim, vai. Aí, teve um dia, eu acho que no horário de almoço, eu ficava... tava lá perto da minha cama, lá na... aí, passando mal, assim, eu acho que eu tinha comido alguma coisa na lanche, não sei o que. Deu uma dor de barriga, sabe? Sabe a sensação de você se mijar e você não conseguir parar, sabe? Você se torna merda e continua, sabe? Se vocês não tiveram, graças a Deus, não queiram essa sensação. E sabe que, caralho, velho, pingava da minha calça, velho. Cara, como eu vou disfarçar isso, velho? Tipo, eu tava sozinho, e tava toda a minha cama praticamente molhada e o cara do lado tava mijado. Aí eu, pô, o que eu vou fazer? Eu tinha me lembrado que eu tinha uma segunda toalha que eu tinha levado. Eu, pô, vou pegar essa toalha, vou tentar secar tudo. E depois tento secar do colega. Eu peguei tudo, a toalha toda. Limpou bem até. Aí eu, caralho, e agora? Essa toalha tá toda mijada, tá com cheiro de mijo. Como eu vou esconder isso por 3 dias? Eu tinha uma mala, aquelas malas de viagem. Tinha a parte da frente e por dentro. Pô, vou botar essa merda por dentro. E vou deixar aqui. Se alguém perguntar, porra. Você acha que eu vou suar perfume? Essa porra é meu suor, vou deixar minha roupa suja aí. Sabe que você voltar de viagem com a sua mala tá cheirando a peixe podre, velho? E ninguém suspeitar de nada, velho. Sabe que ninguém, tipo, pra suspeitar o cheiro, eu peguei desodorante de todo mundo e comecei a jogar no ar, assim. Nossa. Onde tava. Não. Aí o ouvinte para o podcast e pensa assim, como é que isso vai virar uma conquista? Continua eu. Tipo. Pô, aí nego passava. Aí, tipo, eu parei de jogar fora, minha mala chegou assim, tava tudo normal, assim. Aí quando chegou, caralho, que mau cheiro, velho. Eu não consegui chegar perto da minha mochila, mas ninguém suspeitou de nada. Isso eu acho que já foi uma vitória pra mim. Porra, se mijar, imagina tu virar a história, virar o mijão da escola pro resto do ano. É, você passou pelo crivo ali de ter uma grande zoação. Ninguém percebeu. Isso foi uma vitória, meu. Porque, cara, se alguém tivesse junto comigo, cara, cara, eu estaria fudido por anos, velho. É um mijão de Minas Gerais, eu sei lá. Acho que tá bom, né? Cara. Fechar as despedidas. Falta a piada de loura. Piada de loura. Calma aí. Piada de loura. Sabe, sabe por que a loira tem dois neurônios a mais que a vaca? Fugia. Se eu chupar os peitos dela, ela não mugir. Nossa. Nossa, meu Deus do céu. Alguém já me falou que era uma piada de loura, caralho. Mas é nóis, né? Agradeço aí o convite de vocês, né? Chamem mais pra esses podcasts marotos, né? Aos ouvintes aqui que gostam do heavy metal, ou gostam da risada à toa, ver a gente fazendo um monte de coisa. Vai lá, vai estar o link aí. Não sei se eles colocam no post ou eles vão colocar. Né? Vai lá, acessa heavycast.com.br, que é o podcast da galera do metal. Você aí, ouça! Então, eu queria agradecer aí o Lucas, o Homem Carne, o Dante, Spanco e Degas, que participaram desse podcast. E se você gostou desse podcast, não esquece de comentar aí, interagir com a gente nas nossas fanpages. Não esquece de passar lá no Heavycast também, para ouvir mais um pouquinho, se você curte metal, ou pelo menos dar umas risadinhas. E fiquem com um grande, enorme, né, na raiva, um abraço. Fui!